você. A emoção que sai do rádio numa velha canção, nem o amarelado de uma foto no meu álbum de recordação, que vão me fazer olhar pra trás. Porque Jesus, viver contigo é bom demais. As coisas velhas já passaram, agora enxergo claramente. Eu ando na luz, em todo tempo eu sigo em frente, e o meu alvo é você, Jesus. Não vai ser a ilusão de um anúncio de cigarro na televisão, nem qualquer filosofia de um livro de meditação, que vão me fazer olhar pra trás. Porque Jesus, viver contigo é bom demais. As coisas velhas já passaram,